vastidão do céu, vejo a tua luz, estrelas que brilham, mas não são puras. Como pode o homem em sua fraqueza aproximar-se de ti? Em sua grandeza, dominador temível, ó Deus de amor, faz paz nas alturas, és meu redentor. Diante de ti, Senhor, eu me rendo em temor. Sou como um verme, mas tu és meu Salvador. A lua que brilha em tua glória se esconde, e eu tão pequeno ao teu olhar responde. Como posso ser justo, puro na verdade, se até as estrelas em ti têm humildade? Dominador temível, ó Deus de amor, faz paz nas alturas, és meu redentor. Diante de ti, Senhor, eu me rendo em temor. Sou como um verme, mas tu és meu Salvador. Ó Senhor, em ti confio, teu amor é meu abrigo, em meio à fraqueza tua força é minha certeza. Dominador temível, ó Deus de amor, faz paz nas alturas, és meu redentor. Diante de ti, Senhor, eu me rendo em temor. Sou como um verme, mas tu és meu Salvador. Sou como um verme, mas tu és meu Salvador.